A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. De uns anos pra cá, senhores já em idade avançada, né, geralmente jogadores de xadrez e até de milho aos pombos, eles puderam ter um up profissional ali nos meses de dezembro, e eles passaram a substituir aqueles papais noéis fakes, que eles lá com barba de algodão e barriga de travesseiro, e esses tiozinhos naturais puderam fazer uma grana ali à custa da inocência pueril, e a molecada pode ficar tirando fotos e tal aí nos melhores shoppings. Esses tiozinhos, os naturais, eles deixaram suas barbas brancas crescerem, as suas panças também se avolumaram, e eles passaram a ser um dos hits de natais em shopping. Tá ali dando pirulito. Exato. E agora vendem fotos. Antes você podia tirar foto, então agora ele vende foto com uma caneca ali. Eu que tenho uma criança, sei como é custoso. A Helena comprou algum souvenir? Sim, já tem uma caneca com a foto dela do lado do velho Batuta ali. Cara, essas canecas também são uma derrota. Demais. E esse senhor aqui foi produzido pela Coca-Cola, povoou imaginários infantis aí em todos os tempos, nos nossos tempos não foi diferente, e caso não fôssemos ali boas crianças e não tivéssemos boas notas, esse caridoso homem, ele se transformava num velho vingativo. E botava no teu rabo. E ele era justiceiro, exatamente. Exato. Cara, e engraçado que ele só aparecia uma vez por ano e nos colocava ali no banco dos réus, né? Sim. E nos deixava ali aguardando. O que será que vem? Será que vem um presente? Será que não vem? E muitas das vezes, por crueldade maior ainda, ele nos brindava com alguma porcaria. Isso era terrível. Que tribunal, filha da puta, era isso. E ali, já no momento da abertura da embalagem, a gente não podia disfarçar aquela decepção maluca. Ô, Walter, você se lembra de alguma lembrancinha de Natal? Neste momento, em algum canto do país, há um Papai Noel pensando em você. E onde tem Papai Noel, tem presente Jumbo Eletro. Eu não consigo me lembrar de algo bom que eu tenho. Porque ali, na minha infância, a situação financeira da família não era lá grandes Mas coisas. Mas aí você já ganhou 2, 3, manja, você já sabe que o ano que vem também vai seguir o ritmo, né? Eu já não esperava ganhar um brinquedo bacana, saca? Controle remoto. Isso eu nunca esperava. Eu só queria não ganhar roupa. Porque quando você abria o pacote, e o pacote era muito mal feito, né? Sim. Durex aparecendo. Sim. Porque sempre você tava em casa, aí chegava uma tia na sua casa, chegava pra sua mãe e falava: você tem um papel de presente e um rolo de Durex? Porque eu tenho que fazer o presentinho do tião aqui. Aí a tua mãe ia lá num saco do ano passado. Isso. Que ela guardou isso. Os papéis de presente do ano passado. E o tião recebia a embalagem amassada. Ele poderia correr o risco do tião receber o mesmo papel do presente que ele deu claro. No ano anterior, cara. Não esperava ganhar um brinquedo bom e tal. Eu só não queria ganhar aquele shortinho horrível vendido na feira. E geralmente era fora de tamanho, né? Porque quando você comprava uma roupa na feira, você tinha que experimentar no meio da rua. E odiava ficar de cuequinha atrás de uma barraca. Verdade. Tem um amigo... Tem um amigo meu, cara, que conseguiu ganhar embalado uma calça que era do irmão dele, cara. E a barra refeita, manja, com aquela marca da barra. E ele ganhou de Natal a calça. Eu vou contar uma história pra você. Não tem nada a ver com os anos 80 e 90. É recente. Olha só como a minha namorada presta atenção em mim. No meu aniversário, ela me deu uma calça exatamente igual a calça que ela tinha me dado no ano anterior. Um detalhe, um número errado. Que merda, cara. E a grana, né? Na nossa época, ela era, como o Walter disse, na minha casa não é diferente, a grana era bem rara, né? Mas o meu pai, ao qual a sua namorada, ele era muito desatento. Ele nunca foi ligado, assim, a essas coisas, a números, marcas e afins. E eu me recordo, às vésperas de um Natal, eu tava, acho que sei lá, no meu quarto, alguma coisa assim, e eu só lembro da minha mãe cochichar assim: "Ah, eu acho que ele tá querendo ganhar um Walkman." Cara, meus olhos marejaram ali. Sério? Na minha cama. É. E óbvio que meu pai não sabia o que era o Walkman, né? Até hoje meu pai não sabe o que é um Walkman. Não era você que andava com a tiara da sua irmã como se fosse fone de ouvido? Porque desejava tanto o Walkman e aquilo era o mais próximo que você conseguia chegar? Não foi, mas talvez deveria ter feito, né, com o que meu pai me deu. Porque como ele não sabia o que era um Walkman, né? Mas eu até então achando que minha mãe falou que é um Walkman. Te deu uma orelhinha. E eu agonizei. Sei lá, faltavam umas 2 semanas pro Natal e eu fiquei agonizando. E eu achava que logo eu ia ter ali nas minhas mãos um Sony Sports. Sim. Aquele à prova d'água, né? Tinha uma prova d'água? Sim, anos depois eu comprei na minha primeira e única viagem ao Paraguai. Eu adquiri minha própria renda. E daí eu já achava, vou falar pra aqueles medíocres da escola, que eu tomo banho ouvindo música, né? E eu fui já imaginando tudo isso. Que música que você ia ouvir? Sei lá, na época a gente curtiu o quê? A Blitz? A Blitz, talvez um Lobão, a Blitz, Começo de Legião Urbana, enfim. É. Qual não foi a minha surpresa? É, naquele Natal, eu ali esperando, já tinha até usado cotonete pra tirar a cera do ouvido, pra não sujar o fone. Você já tava se preparando. Já tava todo preparado. O fone não é como é hoje, que entra ouvido adentro e encosta no tímpano. Tinha uma espuminha. Uma espuminha, exatamente. A embalagem de presente ruim já, né? Me parecia um papel de pão, assim. A hora que eu rasguei, era um rádio. Só AM. Com fone. Só AM, sem fone de ouvido, pro meu desespero. É. E eu tinha uma antena. E eu tive que esperar mais 2 semanas até meu pai comprar pilha. Porque é terrível você, quando é criança, ganhar um presente que vem sem pilha num domingo à noite. Exato. E daí eu fiquei ali, né, com aquela minha vida de ondas curtas e ondas médias. E shortwave. E foi nessa época que eu virei o maior fã do Gil Gomes, cara. Mas, Alexandre, por que você não deu uma chiada ali pro seu pai? Pô, que merda de presente, hein? A chiada ficava por conta do rádio, né? Só chiava aquela porcaria. All the way. Nosso ouvinte Pedro Bach, que tinha uma tia rica pelo sobrenome, é de origem judaica, portanto é de mais economias. Se liga na história dele, Alexandre, vou abrir uma aspas aqui. No Natal, ganhei de uma tia que se dizia rica, mas era uma mão de vaca das grandes, um Polystation, que era o clone fajuto do PlayStation. Pior que na noite de Natal não tinha luz em casa e na euforia beijei tanto essa minha tia, pois acreditava ter nas mãos o console original da NES. Mas qual foi a minha desgraça ao acordar e ler naquela caixa a palavra Polystation? E o cartucho que veio junto do Mario Bros, no lugar do Mario tinha o Pikachu. É verdade, cara. Eu fui pesquisar pra saber se ele não tava mentindo. Sim, e é verdade. Sim. Depois de um tempo, descobri que falsificavam os jogos originais. Ou até podia ser jogos originais da Nintendo modificados. E chamam essa gambiarra de Famiclone. É, que eu fui, inclusive, dar uma sacada mesmo pra ver se existia. Você chegou a bater Era igualzinho, cara. Era igual, usando as mesmas fontes ali pra escrever o nome Polystation no lugar de PlayStation. Era uma réplica absurda, mas dentro era um lixo, né? Olha aqui o e-mail da Natália Mendes. Ela colocou assim: "Olá, eu adoro esse conto de Natal que me envolve, pois apesar de eu já participar dele, a bomba ocorreu mesmo foi com meus pais. Minha mãe começou a namorar meu pai em 1990 e no Natal daquele ano eles foram viajar. Tinham combinado de se presentearem de maneira diferente, portanto deveriam caprichar no mimo. É muito engraçado minha mãe dizendo que quando viu a caixa pequena na mão do meu pai, quase chorou, pois ela tinha certeza que era um par de alianças ali. mas que quando abriu, chorou mais ainda. O que que era? Pois meu pai, criativo como sempre, colocou dentro de uma caixa de joias 3 preservativos sabor hortelã. Segundo ela aqui, minha mãe falou que foi o presente mais inútil da história, pois o presente da minha mãe para o meu pai estava em um envelope e era o resultado positivo do exame de gravidez. E eu já estava ali na barriga dela. Eu conheci uma moça na escola que ela fala que acho que no Natal o pai dela comeu a mãe debaixo de um caminhão. E o que aconteceu? Ela surgiu de uma transa debaixo das rodas de um Fenemê. Olha só. Que coisa. Deveria chamar Natalina a moça, né? Ou Fábrica Nacional de Motores. Lembrando aos ouvintes da gente em 86 para dar um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Manda e-mails dando sugestões de episódios, histórias para falecom@agenteem86.com.br. Esse podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. E quem sugeriu o tema Natais Infelizes foi o ouvinte Nelson Tosetti, que disse que sempre ganhou presentes chinfrins e alguns deles até já usados. Que ótimo. E foi o caso do Pogobol remendado ali com o Michelin. Que ganhou do pai. Michelin, pra quem não sabe, é um reparo pra pneus. É reparo. Mas o presente fez dele vice-campeão da Copa Pogobol do ano de 1988 em São Bernardo do Campo. Eu queria saber quem é o infeliz que resolve fazer uma Copa Pogobol, cara. Que merda. Além de esses presentes que a gente ganhava, geralmente dos pais, tias, gordas e afins, aí você se embrenha no mundo profissional. Daí logo já rola um amigo secreto. E eu ali com os meus 15 anos, fui participar do meu primeiro amigo secreto. E eu fui da euforia à tristeza absoluta também. Por quê? O meu primeiro presente de amigo secreto da vida foi uma calça da Fórum. É mesmo? A hypadíssima calça da Fórum. Existe essa marca hoje? Eu acho que ainda existe. E por quê? Quem me tirou foi logo o dono da empresa. E ele era aquele cara que gostava de se mostrar ali como poderoso pra todo mundo, né, cara? Foi o dono do carro que você arrebentou também no cruzamento? Foi, o próprio. E a hora que ele foi falar, aquele silêncio absoluto, tirei um rapaz bom, tá muito pouco tempo aqui com a gente, tal. E a hora que viram a caixa da Fórum, todo mundo... Eu quero! E os caras mais velhos, não sou eu, que azar. A hora que ele falou que era um rapaz, as moças também já lamentando. E a minha expectativa aumentando. Ele falou assim, tirei o Alexandre. Aí eu disse, uhul! Daí eu falei, que glória, que alegria. Fui lá, peguei a calça. Daí de bate-pronto eu já vi que ela era um pouco grande, né? Dentro da minha matusquerice ali, devia ter usado uma calça 36 naquela época, e me deu uma calça que eu poderia usar hoje, manja, tipo 44. E aí, beleza, passou a época de Natal, o período de trocas, né, se abre, eu fui lá na loja da Fórum, entrei pela primeira vez, aquela páfia toda ali. Aquilo era caro? Muito. Era muito caro, pros nossos bolsos. Pros meus padrões e salário, sim. Aí eu entrei ali. Aí os caras, o vendedor já te ignora quando vê que você tá com uma caixa e sabe que você vai trocar, né? O cara me ignorou. Falou, vim trocar uma calça. Pegou uma moça lá, olhou, falou assim, tá. Falei assim, então eu preciso do número 36 ou 38 dela. Ela falou assim, olha, não tem. Essa calça de promoção e tal, só tem essa numeração. Eu falei, putz, meu. Mas o que eu posso fazer? Trocar por outra? Você pode trocar por outra. Daí, nesse teu número tem essas aqui. E cara, a diferença era o meu salário, era o meu 13º todo. Aí o que eu fiz? Não troquei. Fez uma bermuda. Voltei com ela pra casa e voltei. E a minha mãe fez aquelas pensas, manja, faz pensa na calça e faz a barra. E eu fiquei usando aquilo como praticamente um saco de dormir por uns 5 anos. Excelente. Feliz Natal. Oh,